já vi você quicar no beat 150. Eu já vi você dançar no beat 150. Agora quero ver quicar, quicando em câmera lenta. Agora quero ver sentar, quicando em câmera lenta. Esse é